tudo é uma questão de fé. Sobreviver é uma questão de fé. No nosso livre arbítrio, decidimos como enfrentar as situações, como enfrentar as dificuldades. E assim eu fiz. Não foi fácil. Mesmo de uma forma tendo sido preparada, mas quando se depara com as situações, é que você vê que tudo aquilo que você se preparou durante muito tempo, mediante tudo aquilo que você foi inserido, na verdade, não te prepara para as situações que você enfrenta. O que te prepara são as situações que você enfrenta. Você não sabe como irá reagir mediante cada uma delas. Mas a diferença está na fé. A diferença está em acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial de ultrapassar seus próprios limites ultrapassar e vencer suas próprias dificuldades e limitações. E para isso, é necessário não só colocar em prática o conhecimento humano, mas conhecimentos do Espírito, esses conhecimentos já estão sendo trazidos desde muito antes. É como foi dito, a ciclos. Ciclos em que cada humanidade de cada planeta vivencia para sua própria evolução. E aqui na Terra não é diferente. E não foi diferente. Para que esses ciclos eles sejam vivenciados e sejam realizados, é necessário conhecimentos, é necessário ensinamentos. E esses ensinamentos foram trazidos a vocês. Esses ensinamentos espirituais que foram colocados na pauta terrestre, traduzidos para que vocês pudessem colocá-los em prática em suas existências, em sua atual existência. Ensinamentos que recebem o nome de ética. Aqui vocês veem como regras, porque vocês precisam de regras. No plano espiritual, vemos como ensinamentos. Porque qual a diferença? Ensinamentos quer dizer que você coloca eles em prática não sob pressão, mas por querer e vontade. Regras. Na humanidade terrestre, assim como em muitas outras humanidades, é algo que acaba sendo imposto para que haja ordem. Entendem a diferença? Como vocês querem enxergar? Ensinamentos ou regras? Algo porque vocês desejam realizar? Ou porque a sociedade impõe como uma regra para vocês realizarem? Jesus trouxe como ensinamento, assim como muitos outros antes dele. Mas na humanidade atual, humanidade, e perante as condutas desta humanidade, houve a necessidade de se estabelecer como regras. Quando eu estava aqui, haviam aqueles que, por seu livre arbítrio e pela sua própria vontade, com amor, colocavam esses ensinamentos em prática. Assim como haviam outros que necessitavam de regras . Esses ensinamentos vocês colocam em prática no seu dia a dia, o que define a sua moral. Sua moral, ela é sua escolha, suas ações. Primeiramente perante você, porque é um bem que você faz a si mesmo. E perante a seu irmão, a sociedade, Deus é o que é. Então, lembrem-se que quando vocês decidem, a forma como vocês decidem colocar esses ensinamentos em prática no seu dia a dia é para vocês. Não para Deus, porque Deus é o que é. Então vocês colocam em prática para sua própria evolução. Lembrem-se disso, e assim, dando o melhor para vocês, vocês dão sim o melhor para Deus, dando o melhor para o seu próximo, você dá o seu melhor para Deus. A confiança em si mesmo e seu potencial evolutivo é a melhor forma de você dar o seu melhor para Deus. Assim é a evolução. Assim são os ciclos. Assim são os ciclos deste planeta. Muitas das vezes, para que uma humanidade evolua, às vezes é necessário, sim, a extinção de uma raça, como ocorreu há muito tempo neste planeta. Como como foi dito. Houveram experiências. E antes mesmo de uma raça ser dizimada, outra já estava sendo preparada. Porque muitos desses espíritos que aqui vieram trouxeram em seus corpos mentais lembranças de suas existências em outros planetas. E com essas lembranças, mesmo na encarnação e na limitação da matéria, puderam aprimorar a tecnologia, puderam usar tudo aquilo que foi colocado à disposição neste planeta a favor de sua evolução. Mas houveram aqueles que utilizaram para o progresso, como aqueles que utilizaram de uma forma egoísta. E para que este planeta não tivesse o mesmo destino que outro planeta teve, foi necessário a intervenção dos espíritos superiores. Para que houvesse, sim, a mutação genética. Aqueles que aqui estavam nossos irmãos Anunnakis sendo intuídos por espíritos superiores contribuíram na evolução da espécie humana deste planeta. E assim está acontecendo de novo. E assim, de ciclos em ciclos, a humanidade está sendo modificada para mais uma nova etapa, para um novo salto. Porque, da mesma forma que foi no passado, está sendo repetido de novo. Basta olhar para dentro de si mesmo. Basta olhar para a humanidade. Muitos de vocês permaneceram da mesma forma que está acontecendo. O degredo está acontecendo, a evolução da mesma forma aconteceu no passado. Como foi dito, são ciclos. Por isso, o tempo. Por isso é falado tanto do tempo, a respeito do tempo, sobre o tempo em que vocês estão. Por isso é falado tanto de reforma íntima. Porque neste ciclo vocês já têm razão suficiente. Para saber o que é certo e o que é errado, definir suas escolhas, assimilar os ensinamentos que estão sendo passados, assimilar tudo que está sendo trazido. Entender que, como espíritos, a evolução é o caminho de vocês. Entender verdadeiramente quem vocês são. Se vocês pudessem contemplar vossos interiores, pudessem ver a si mesmos, e vocês podem fazer isso. Se conectando ainda mais com a fonte criadora, com Deus, com Atom, como vocês queiram chamar. A energia criadora de todas as coisas, de suas existências. Olhando para dentro de vocês. As dificuldades e as situações concernentes a este planeta . Olhem como elas são, verdadeiramente são. Não como dificuldades, porque esse é o termo que eu utilizo para que vocês possam entender. Porque é assim que vocês veem as situações, vocês as enxergam como dificuldades. Eu enxergo como oportunidade, e assim sempre enxerguei. oportunidade de evolução, oportunidade de dar o melhor. Enquanto vocês continuarem enxergando essas oportunidades como dificuldades, vocês atrasarão ainda mais o processo evolutivo de vocês. Porque é na dificuldade essa é a palavra que eu uso que vocês usam. Eu apenas manifesto a forma como vocês. Vem as situações. Quando falo vem as situações, prestem atenção no seu dia a dia. Prestem atenção nos seus pensamentos. Perante cada situação que é colocada diante de ti, diante de vós, qual tipo de energia que você permite que essa situação gere em você? São escolhas. Energia do amor ou energia do medo? Energia da aceitação? Energia da dúvida? Tudo é energia. Emoções são energias. A sua evolução depende da energia que você escolhe vibrar. A sua evolução depende das escolhas. Que você toma em cada situação. Escolhas emocionais, psíquicas e espirituais. Tudo está interligado. São esses ensinamentos que estão sendo passados para vós. É tão simples. E, no entanto, vocês as dificultam. Mediante o caos, eu escolhi a vibração do amor. Eu poderia ter dado oportunidade à vibração do medo pela minha humanidade naquele momento. Mas escolhi a vibração do amor, a vibração de confiança. Mesmo não entendendo, mesmo procurando fazer tudo certo, mas entendi que há um propósito muito maior do que, humanamente falando, se possa alcançar, imaginar. Tento passar em palavras para vós o que é evolução. O que é Deus? Mas isso vocês precisam vivenciar e descobrir por si mesmos, assim como eu fiz. Assim como nós fizemos. Vocês estão em mudança, em processo de mudança, mais uma vez. Estamos aqui para auxiliá-los nesse processo. Entendam bem o que eu vou dizer. A Marna está em processo de ascensão. Evoluam com ela. Todos vós. evoluam com ela. Há muito mais por vir. Prestem atenção nos sinais. Se preparem. Muito do que está escrito na Bíblia foi inspiração. Muito do que foi modificado segundo interesses políticos, socioeconômicos, sociais, ainda assim, é usado por nós para trazer as mensagens necessárias. Já foi dito isso uma vez. Apenas repito. Prestem atenção nos sinais. Enquanto vocês podem enxergar os sinais, ainda é tempo de mudança. Enquanto vocês vivenciam as dores do parto, ainda é tempo de mudança. Não esperem chegar, não esperem estar na grande tribulação, para assim decidirem fazer a mudança, porque o tempo da mudança já vai ter passado. O tempo para a realização da mudança já vai ter passado. Cristo, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, lhes dá tempo para realizarem esta mudança, para se voltarem mais para vosso interior e ali se enxergarem verdadeiramente como são, encontrarem as respostas, porque os conhecimentos que estão sendo passados a vós é para vos ajudar a encontrar dentro de vós as respostas transformação. É de dentro para fora. Não de fora para dentro. De dentro para fora. Porque o que adianta você querer transformar o mundo, mas não transformar primeiramente o que faz o mundo, o que faz o planeta? São vocês que fazem este planeta. Foi dado a voz para cuidar, para zelar, para usufruir dos bens que este planeta vos dá. Este planeta também é um ser vivente. Porque tudo que vibra é energia. E Deus Criador, o que é? Energia. Sendo energia, Ele está em tudo e em todos. Lembrem-se desta mensagem. Quando é dito que não há mais tempo, porque em muitas encarnações você já vem queimando as oportunidades de evolução e de melhora de vossos espíritos. Jogando fora, desperdiçando não todos, mas a maioria. Estamos vivenciando uma mudança de proporções que vocês nem imaginam. Se vocês pudessem compreender a necessidade da evolução de vocês, até a metade do terceiro milênio, já estamos no terceiro milênio. Coloque isso em vossas mentes. Vivam como se no terceiro milênio já estivesse. Suas ações, seus pensamentos, suas condutas. Se necessário for, leiam de novo, ouçam os ensinamentos que foram trazidos e que são trazidos a vós. Se preparem para o salto. Se preparem para a ascensão. Quanto mais o tempo passar, quanto mais o planeta estiver evoluindo, a vibração do planeta estiver mudando, aqueles que estiverem em processo de ascensão sentirão. Sentirão em seus corpos físicos. As mudanças que por escolha própria de evolução através da reforma íntima a mudança genética de seus espíritos e consecutivamente de seus corpos físicos. Quando eu digo mudança genética de seus espíritos, poucos irão compreender, porque a ciência espiritual, no momento, ela está além da compreensão humana. E esse é um dos motivos de pedirmos de orientarmos em suas reformas íntimas, Porque, como foi dito, vocês estão neste caminho, aqueles que escolheram e que escolherem estarão no caminho da compreensão da ciência espiritual. Quando se alcança essa compreensão, como eu alcancei, tudo se faz compreensível. Na matéria. Essa é a minha mensagem. Estou em processo de adaptação. Verei outras vezes. Que a luz de Atom esteja sobre cada um de vocês.